4, decolado 00, 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom. 55 no 5, pista livre, vento 220 graus, 1 a 12 nós, autorizado pouso, pista 18. 55 no 5, autorizado. 70, perfil Momo Frote, vigilância. Momo Frote com 604. Chame agora a torre 108, meia, bom pouso. 862, até logo. Salvador, é o TAM 33, nasceu. TAM 3305, a informação em curso é a Alfa. Confirme nível para Recife. 33. Para cópia, mantém escuta 118.612. Manterá. Total, continua a aproximação, aguardando pista livre, o vento 220 graus, 08 nós. Aguardando pista livre. Trip 5515, no solo ao 03, vai liberar a esquerda, prosseguir via Alfa, Juliette, remota 14, é a sua posição. Ligando a esquerda, Alfa, Juliette, remota 14, 5515. Fala, Daniel. Fala, quem tá por aí? Friedrich. Para, Friedrich, forte abraço, bom voo. É. O Boscão aqui também. Tal 9907, autorizado pouso, pista 28, 210 graus, 10 nós. Pelo pouso, pista 28, 9907. Passa nível 120, chama o centro Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 2085, 8, prossegue agora com Salvador, 1-1935, bom pouso. Salvador, boa noite, eu sou Andrés 178, passa 180 em descida para o 150. 3178, sendo identificação, autorizado, chegada a CARI, desça para 2000 pés, ajustou o altímetro no 017, forme no curso localizador. Autorizado, descida para 2000, ajuste o altímetro no 017, formará no curso localizador, o SAM 3178. Total 9907 no solo ao 06, vai liberar na Charlie e ingressar Juliette, pátio 3, Taleiros. Charlie, Juliette, pátio 3, 9907. Aguarde, puxa. 3305. Corrijo, tá livre o 3305-612, já chame táxi. Sim, muito bom. 3305 vai iniciar o pushback semelhante, vai botar táxi. Alfa Romeo, Alfa Juliette Golf, Centro Brasília, 1230, secundário 1273, por favor. Autorizado Recife 330, sua rota é a Peruísque 58, decolagem da pista 28, curva direita, saída Aron, transição Melim, controle 1-19-35 e transponda 5476. 330 Recife, Peruísque 58, para decolagem 28, curva direita Aron, Melim, 7935, o controle e transponda 5476, reportada para o táxi 3305. Só uma observação, o 3305 vai manter pro até cruzar 3000 antes de iniciar a curva para sair da Aron. Se a pronta é 3000, põe a direita, receptar e prosseguir na saída Aron, 3305. Chama a taxa. Bruno 074, só confirmando o nível, é o 400. 3305 para o táxi, 86 bordo, 3:40, alterna Natal. Vai prosseguir via Juliette Alfa no ponto de espera da 28, vai chamar pronto. 10 no 7, ajuste 3305. 7:17, Juliette Alfa, ponto de espera 28, aportar 3305. Gol no 074, tá na escuta pra cópia? Afirmativo, gol no 074, autorizado nível 400 para Guarulhos. Sua rota é a Peruísque 58, decolagem da pista 28, manter pro até 3000. Após iniciar a curva esquerda, saída Gole, transição Gonza. Controle 119.35, transponder 5502, gol 10074. Ok, 400 pela Uplift 58. Dolly, Monza, decoda 28, mantém 3000 à esquerda, 119.35, 5502. Chama pronto, portão 01074. Chama lá. TAM 3305 autorizado, linha ainda colar, vento 230 graus, 14 nós. Nível 428, 3305. curso localizador, TAM 3178. Completo o procedimento, chame agora a torre 1086, bom pouso. 2186, TAM 3178. Torre de Salvador, 3305 da TAM 650, mantendo a prova até 3000. Contato radar, sobre o nível 330, perfil Aromelin. Segue o perfil Aromelin para o 330, TAM 3305, pode iniciar a curva? Autorizado. Iniciando, TAM 3305. Formalizando, TAM 3171. 1606, por gentileza, aciona 4153. Para o posto de estacionamento 1-1074 3305, pode voar direto na região? Aguarde. Pouso 3178 avistado, autorizado pouso, 210 graus, 14 nós. Autorizado pouso, pouso 3178, 328. Autorizado voar na produção Romeu Fox 08, 018. Romeu Fox 018, obrigado. Serra Mike, essa é a identificação, autorizado chegada Cari, desça para 2000 pés, ajustou o altímetro no 097, informe no curso localizador, pista 28. Teria possibilidade de voar via para Platão a mais aí para 17, também cruzamento do campo e parada do vento? Prossiga na chegada Cari, Oscar Serra Mike. Seguindo. Chegada Cari, o voo no 606, visto 1-2-2. Na presente, autorizado voar na flora, posição Jona, Juliette, Oscar, novembro, Alfa. Parque Salvador, Mike Alfa, Juliette. TAM 3178, no solo aos 22, vai liberar a esquerda, ingressa pátio 3, cruzando a Alfa, vai ingressar via Aquilo, pátio 3, e aguardar para ingresso pátio 1. Via Aquilo, pátio 3, entrando à esquerda, vai aguardar para ingresso pátio 1, 3178. Verão 3305, passa nível 150, chama agora centro Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 2085, 2545, obrigado, boa. 1230, secundário 273, bom voo. Boa noite, Solo Salvador, aqui é o Azul Alfa Zulu Hotel. Alfa Zulu Hotel, prossiga. Peço autorização de reboque da posição 09, parte 1, até a posição 04, parte 3. Reboque. No aguardo. Claro, táxi. O ONU 074, 58 a bordo, 4 horas e 16, operando Galeão. Pedido 58, 4 e 16, Galeão. Índia Alfa no ponto espera 28, chama pronto, 1017 ajustado. Ok, chamada pronto, Índia Alfa, thank you. 3178 vai ingressar para Patiú no portão 2, observando o gol iniciando o táxi. Observando o gol, Patiú no portão 2, 3178. O Azul Alfa Zulu Hotel está autorizado a iniciar o seu reboque. Confirmando o portão 9, qual o destino do pátio 3, confirmando? Positivo, senhor, até o pátio 3, posição 4. Gente, mantém minha escuta durante o reboque, informe no térmico. Do hotel, ciente, grato. 18, corrija, 1245 a primeira, 1285 a segunda, muito boa noite, bom voo. Cruzando 110, Oscar Serra Mike da Visual, se autorizado pro Itapuã.